Oscar Bravo, prossiga. Ingresso na pistola 7. Tango Romeu, Oscar Bravo, informa Clarisa 1, no cofim para o controle. Romeu Oscar Bravo, informa Clarisa 1, confirme para o controle. Romeu Oscar Bravo, ciente, confirme se fez notificação de voo. Solo Salvador, gol no ouro 67 para o push acionamento, posição 5. Está autorizado, chame táxi. Chama táxi, ouro 67. Bravo, confirme altitude e tipo da aeronave. Romeu Alto está autorizado, ingresso pistola 7, reporte quando ligado e pronto. Controle Salvador, gol 86, nossa estação 150 para 370. Gol 1864, chame agora o centro Recife em 12545, alterna 12685. 2545, 2685, 1864, bom dia. Foi autorizado a descida para o 050. Ah, foi entendido 1950, ok. 050 então, reiniciando a descida para o 3290. Ok. Romeu Oscar tem livre decolagem pistão na 7, vento 140 graus 099. Kilo Romeo Oscar, decolado 40, chama controle 199, decimal 35. 199, chama agora Centro Recife em 12545, alterna 12685. Paulo Salvador, gol 167, pronto para o táxi 191 a bordo, 3:30 de autonomia, Galeão é o alterado. Sete Lima até Pantera, 895 a torre, 1016 a... 1016 agora, Lima, táxi, Pantera, 285, obrigado, bom domingo, boa noite. O meu Oscar Bravo ciente, mantenha 510, se aposta livrando copos. O Romeu Oscar confirma, irá manter 1.000 pés, é, corredor axé? Kilo Romeo Oscar autorizado direto Sierra Índia, Romeo Índia, suba e mantenha 4.500 pés. Atenção a 4.500 pés, direto de Kilo Romeo Oscar. Gol 1167, está autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 140 graus, 09. A linha e decola da 10, gol 1167. 3290, velocidade ao seu critério. Desça para 2.000 pés, ajuste 1.0 no 5. 15, tá? Tira a Gol 1167, decolado 44, chame controle 199, decimal 35. 1935, 1167. Controle Salvador, boa tarde, gol 1167. Nível 360, saída da EL. Saída da EL. Faz a linha pro de Leda, o bridge pra gente? Autorizado direto Leda, gol 1167. Direto Leda, gol 1167. Brasília 360, APE Zulu 17. Decola 10, curva direita, saída árvore, transição elefa. 119.35, 5554. Luna 396, acione a identificação, autorizada a chegada a mar e desça e mantém nível 050, altímetro 1095. Paciente, porta 9, chama pronto. Luna 454, aceita o 360. direita, 5454. Confins autorizado, 360, rota do plano, decoda 10, direita, da El Leda Bridge, após Bridge, Pesulu no meia. 119.35, 5543. Autorizado, confins 360, compadre rota do plano, decoda 10, pela direita, feita da El Leda Bridge, da Pesulu no meia, 3, 4, 3. 5543, chame pronto, puxa a cena. Pelo próprio instrumento, 5543. Oscar Bravo confirma, irá direto agora Serra November Charlie Lima. Gente, irá manter 510. Gente, mantenha 510 na linha do litoral. Reporte Farol da Barra. Possível, ainda gostaria, se possível, vá Brinde, gol 1-1 no 67. Gol 1-1 no 67, mantenha a saída. Aguarde coordenação, concentra aí. Guarda. Utilizador, Campo à Vista, tá 3290. Tá 3290, complete a final ILS, chame torre 1-1-8, decimal 95. 295, obrigado. Então, 3290, boa tarde, 2 milhas de Silva. Então, 3290, tem livre pouso, pistão no 0, vento 1950 graus, 089, check 30 pouso. Ainda não baixou, tá? Gente, pode quando baixar o trabalho. Passa lá. Então, 3290. Confirmando livre pouso, não? Afirmo, livre pouso, pistão no zero. Entendi. Voo 944, posicionamento na posição 1-1. Livre na alta, chame táxi. Chama táxi, 454. Para informação de tráfego, a aeronave se encontra no corredor Caixa Prego, ainda sem contato com o controle. Alfa Bravo, frequência livre. Voo no 396, desça restrita nível 060. Voo no 167, chama agora o centro Recife, 1251, alterna 133-25. Pé 3290, solo 52, libere a primeira direita, chame solo 121, decimal 9. 219, tá 319. Tá, 3290. 3290, boa tarde, prossegue Alfa, mantém antes da Juliette. Alfa vai manter antes da Juliette, tá, 3290. Nós zero na 5. 2000 com. Afirmativo, ajuste 1 na 0 na 5. Empate índia, 1500 na 4, 4, 3290, vai aguardar a passagem 737 Gol, após prossegue para o portão 8. Aguarda a passagem do mesmo, após vai para o 08, tá 3290. Papatango Kilo Romeo Oscar, confirme seu estimado de pouso. Confirme para o controle, Kilo Romeo Oscar. autorizar 340, Rater Whisky 50. Decola 10 direita, da Eoleda Eudes, 11935, 5552. Quatro, está autorizada a decolagem, pistão 1-0, vento 1-4-0 graus, 1-3 não. Entendeu, decolagem igual a 4-4. Barreiras autorizado, 2-0-0, direto, decola da 1-0, curva esquerda, saída Momo. Controle em 11935, aciona 5557. Pronto. No portão 2 azul tá pronto? Tá livre, chame tarde. Como eu acho que eu possível? Descida em regras vulgo SR, frequência livre para coordenação. Uno 454, decolado ao 59, chame controle 1919, decimal 35. 0935, 454. Está no localizador, o Gol 396. Livre LS, torre 1895. Uma torre 1895, 396, obrigado. Controle de Salvador, 454, decola da Eoleda Bridge. 454, suba ao 360, vigilância, saída da EL. 360, vigilância, saída da EL. Voo no 396, está autorizado o pouso, pistão no 0, vento 150 graus, 10 nó, check frente pouso. Livre pouso, não, 10, baixou e travou no 396. Azul 40 Tunar, táxi, somos 61, autonomia 4 horas, Galeão. Se tá livre o táxi, à direita até Ponte Espera, chame Torre 18, decimal 95, quando pronto. Direita, pista 10, livre táxi, 1895, quando pronto. Azul 4089, boa tarde, senhor Popasco. Azul 4089, está autorizado a alinhar e manter cabeceira 10. Gol 1396, solo 03, libere primeira direita, chame solo 121-9. Direita, chama 219, 1396, obrigado. Alfa, chame antes da Juliette. Alfa vai chamar antes da Juliette, 1396. O Azul 4089 tem livre decolagem, pistão 0, vento 150 graus, 109. Chame para o táxi. Senar 6305, aciona identificação, autorizado de chegada Mari, correção, autorizado de chegada Aman, desça e mantenha nível 050. Tenha perfil da chegada, Senar 6305. VIP 5240, aciona identificação, desça para nível 060, chega da Mari. 060. Circulada 06, chama o controle 119-35. Controle 1935, azul 4089, boa tarde. Controle Salvador, muito boa tarde, azul 4089. Azul 4089, contato radar na decolagem, subir, mantenha nível 340, saída da EL. 340 da EL, azul 4089. Tanto da Juliette, 1396. Autorizado portão 5. Pro 5, autorizado, 396. Uno 454, chame agora Centro Recife, 1251, alterna 1-3-3-2-5. 2-5, não vou, não. Chanerme 1-4-1, acione identificação autorizada chegada MOF, desse manhã nível 060. 1-867, 1-9-6, barra 196, Campinas com 3-5-5. 867, Pátio Índia, 1895, a torre no ponto de espera, 1015, o ajuste. 1015, 1895 no ponto de espera, via Índia, eu vou 867. Salvador, boa tarde, Altan 3193. Autorização, Galeão, cliente da informação Kilo. Sim. A 250 mais. Chanel 6315, foi direto top. Sete, livre, aliado, decolagem, pressão no zero, vento 190 graus, 119. Aliado, 0, gol, 1867. Chanel 6315, copiou o controle? 58, tá na flor de foto. Chanel 6141, inicie redução para 220 mais. Controle chamou Azul 4089. Azul 4089, aguarde sua diferença. 6315, desça para 2000 pés, ajuste 1015. 2000 pés, 1015, canela. Azul 4015, ajuste 1015. Boa tarde, é o Gol 962, passo 1300 na Arbor. Confirme Gol no 867. Bem batido. Gol no 867, contato radar na decolagem, subir mantenha nível 360, sai da Arbor. 360, sabe, Gol no 867. Gol no 867, confirme se há condições de manter a restrição da saída. Ah, sim. Confirme se está mantendo 220 nós indicado. 2209, é o padrão. Trip 5240, inicie redução para 2109. 2109, trip 5240. TIP 5240, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para o 360, seu limite é o curso do localizador. 360, limite é o curso do localizador, 5240. Oceaner 6141, vetoração para sequenciamento, curva direita para o 240, seu limite será 2,5 milhas nessa prova. Beleza, direita 240, limite é 25 milhas, o 41. Oceaner 6141, desça para 3.000 pés, ajuste 1.015. 3.015, meu guardão. Oceaner 6315, desça para 2.000 pés, ajuste 1.015, autorizada final ILS, reporte estabilizado. 2.000, reporte estabilizado, e 5240, desça para 4.000 pés, ajuste 1.015. 4.000, 1.015, 5240. Tipo 5240 para interceptar o curso do localizador, curve à direita para o 080. Reporte estabilizado. 080, reportará. 5240. Localizador 6315. Funcionário 6315, complete sinal ILS, chame torre 118, vítima 95. Torre 1895, funcionário 6315. Alô, Elcan 3193. Trip 5240, mantenha a velocidade até posição duna. Mantenha até duna, 35240. SMAP Lúvito Barbacena e após conforto. 11935, 5564. Tente Galeão autorizado no 360, conforme a rota do plano, decola da 10 com a primeira curva direita, da Leda Bridge, no pêndulo 10, SMAP Lúvito Barbacena, 1935 ao controle, aciona 5564 para o TAM 3193. Está correto, time pronto. O 3193 já está pronto, puxa acionamento. Botão 3, livre, chame táxi. Sim, camarada. Agora. LS completo, 35240. Tipo 5240, complete a sinal ILS, aguarde transferência para a torre. Aguardando o 35240, mantendo a velocidade. Autorizado, 10, 170 graus, 10 graus. Pouso autorizado, 63. Chanel 6141, curva à esquerda para o 160, seu limite permanece. Esquerda 160, limite ao lote, meu guardão. Chanel 6141, para interceptar o curso do localizador, curva à esquerda para o 115. Só para 2.000 pés, ajuste 1.015, repasse estabilizado. Esquerda 115, 2.015, vai chamar estabilizado, meu guardão. 3216. Com informação aqui, solta cópia para Fortaleza. Autorizações 16, autorizado Fortaleza, no 370, o pêndulo 9, decolada 10, curva esquerda, Momo, transição Fruti, 11935, controle, transponder 5577. JIP 5240, complete final ILS, chame torre 118, decimal 95. 7795, 5240. Receptor localizador, meu vador. Salvador 119, decimal 35, aciona 5577, posição 1, 232 no meio. 32 no meio, contagiamento correto, chama o puxa no meio. Chamarei para o puxa no meio, 32 no meio. Solo, 32 no meio, puxa back acionamento. Gente, é o número 2 no setor, a aeronave da companhia já iniciou o puxa no 03. Gente, é o número 2, 32 no meio. É 315, solo 21 na direita, 219. boa tarde, o passageiro 2262 para a Vitória da Conquista, já tem a nossa autorização, por favor. 2262 para a Vitória da Conquista, autorizado, 1180 direto, decola da 10, curva direita, arbora, elefa, 1935, controle, prato com destino 004. Está autorizado nível 180 para a Vitória da Conquista, decola da 10 com curva direita no perfil da Arbor Elefa, controle de saída 119.35, 5504 no transponder, é isso? 5004. 5004, vai chamar por pushback acionamento o 2262 da Passaredo. Enter. Pushback 6315. Charme 315 via Alfa, Lama, antes da Juliette. Confirme, Alfa. Reportará antes da Juliette. Antes da Juliette, 315. Sete aproximação, torno 1895. 895, meu guardão. Tarde, eu vou chegar 6141. 41, boa, segunda, ajuste 615, continue a avançar. Escuta. Táxi TAM 3193, Campinas, 3 horas e 53 e o POB de 1166. 165, Campinas, 6 e 56 à direita, via Índia, passa 090, 1895, ajuste 10, 15, 3193. Via Índia, ponte espera 1895, confirmando o POB de 1166. 1166, sim. O Oxanel 63 no 5, Alfa, Juliette, 03, o portão. Juliette, portão 3, Oxanel 63. 32 no meio, curto. 32 no meio. 32 no meio, podemos aqui pedir salvo. 5, Avianca, Patrana 03, autoridade para o pushback, chama a taxa. 500, estou vendo passar da puxa 203, está autorizado o push, vai recordando 32 no meio. Salvador, Bota 3193, ponto de espera da 1-0. 3193, mantém o ponto de espera da 1-0. Quem é que manterá? 5240, solo 25, à direita, 121, decimal. Direita, 121, ave, 240. Posto autorizado no 0170 graus 129. Livre pouso, 6143 até a visão com o Boeing da Corrida. Põe o Geneve na 10? Afirma, ativa. Posso mesmo ali e manter no 0. 3193. Quem que após ali manter na 10? Tá 3193. Geneve 320, sem identificação, desça para nível 050, chegada Mari, o QNH no 05. 5240, está autorizado ingresso na Juliette para o pátio 3. Juliette, pátio 3, 5240. Sol 4, 2, 7, na direita, 1, 2, 1, décimo 9. 2, 9, meu Solo, boa tarde. Vou pegar 6141, liberar na circuito. 6141, prossiga via Alfa, chamante da Juliette. Via Alfa, chamante da Juliette, 6141. 6131, na nave 3. Globo 29, controle 119, decimal 35. 1935, obrigado, boa Páscoa. Obrigado, você também. Oi, Salvador, bom, eu tenho 3193. Estou 3193, o contato radar na decolagem, estou para nível 360, sede da ESA. 360, pode voar, Leda, da presente? Autorizado. Leda, obrigado. Chiné 6141, autorizado ingresso na Juliette para o portão 6. Juliette 6, 641. Solo, eu tenho 3216 para o táxi 181 a bordo, 3 horas e 48, alterna João Pessoa. Tente autorizar o táxi via Índia, Alfa Ponte Pera da pista 10, vai chamar a torre 1 no 8 95, altimetro na 095. Pro 095 agora, autorizado via Índia e Alfa, 1029. Na Alfa, tá 329. Autorizado, descendo para 2000 pés, que negaram 0 no 5. Dona, 2000 pés. Correto, autorizado, ele é sexo e reporte final estabilizado. 5447. Rotando 3295, ponto zero pro. Romano, foi 32 no meio da TAN. 32 no meio. 32 no meio, decolagem autorizada no 0. 1970 graus, 089. Autorizado decolagem no 0, 32 no 32 no meio. identifique aquilo que é deck certo. Aguarde coordenação, inicialmente mantenha a proa do farol da barra, aguardando coordenação com a torre. Ok, meus alvos, 015, estacionado 0123. Eu no meio, decolou os 3, 4, controle 1, 1, 9, decimal 3, 5. Agora o controle 3, 2, 1, 6, bom, boa tarde. Boa tarde. Controle Salvador, 3, 2, 1, 6, boa tarde. 3, 2, 1, 6, contato radar na decolagem, sai da MOM, senta no nível 370. E da MOM, sobe o 370-3216. Quando possível, solicita a proa direta, por exemplo, para a Protis. Sim, já guarde coordenação, autorizado inicialmente a proa de MOM. Está presente, autorizado o ar MOM da 3216. 4 horas e 20 de autonomia, alterna Palmas. IP547, autorizado táxi via parte 3, parte 1, Índia Alfa, ponte Pera da pista 90, onde chamar a torre 198, sinal 95, altímetro 1095. Parte 3, 1, Índia Alfa, ponte Pera dos 8, 95, altímetro 5447.